Mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido num primeiro de abril. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido num primeiro de abril. Eu preciso de carinho, não me dê desilusão. Ande sempre direitinho se quiser meu coração. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido no primeiro dia de abril. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido no primeiro dia de abril. Eu preciso de carinho, não me ter desilusão. Mas sempre direitinho, se quiser teu coração. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido no primeiro dia de abril. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido no primeiro de abril. Eu preciso de carinho, não me ter desilusão. Mas sempre direitinho, se quiser meu coração. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido no primeiro de abril. Ó, garota mentirosa, que namora mais de mil. Você deve ter nascido no primeiro dia.